Portal do Arrocha. Artuzinho Santos. Tá deixando o meu coração ter dúvida da gente. Tá deixando a desejar brincando com o que a gente sente. O que é que custa em algumas brigas cê baixar a guarda? Não vai tirar um pedaço, me pedir desculpa. Todo casal tem fase ruim, mas passa. Cuida melhor da gente. Eu não vou aceitar isso pra sempre. Me valoriza, não deixe eu criar coragem pra dizer adeus. Me valoriza, não deixa pra usar seu te amo depois que perder o meu. Me valoriza, não deixe eu criar coragem pra dizer adeus. Depois que perder o meu, oh. Isaac Paredão, Vinícius Paredão, Fabrício Paredão, estourado de Candeias. Alô, Júlio Som, o homem é fera, meu irmão. O que é que custa em algumas brigas cê baixar a guarda? Não vai tirar um pedaço, me pedir desculpa. Todo casal tem fase ruim, mas passa. Cuida melhor da gente. Eu não vou aceitar isso pra sempre. Me valoriza, não deixe eu criar coragem pra dizer adeus. Me valoriza, não deixa pra usar seu te amo depois que perder o meu. Me valoriza, não deixe eu criar coragem pra dizer adeus. Pra usar só eu te amo depois que perder o meu. Me valoriza, não deixa eu criar coragem pra